não é aqui. Voa para onde ela está. E olha nos olhinhos de meu bem. Fala que um amigo ela tem. Depois volta para me contar. Ei, sabia, queria como tu voar. Ei, colibri, meu lugar não é aqui. Intento tanto recomeçar num lugar bem longe de onde estou. Escolher o caminho natural, onde a maldade não chegou. E sabia, queria como tu voar. E colibri, meu lugar não é aqui. Já não quero nada, me esqueci da felicidade que eu não vi. Eu vou mergulhar na paz derradeira, sentado à sombra da moreira. Lera, lera, lera, lera, re. Lera, lera, lera, lera, re. Lera, lera, lera, lera, re.